É uma lição, somente amor no coração. É Jesus quem dá a direção a seguir a trilha e curtir o momento, se unir pra brilhar. É Ney Soares com o grupo Quinto Elemento. Vida de cão, dominação, mística cotidiana. Vem a alienação, holístico, cartesiana. Assunção e combustão, crítica no panorama. Meu rap tão explosão, crítica na minha trama. A fama não desejo, desconheço o seu segredo. Aprendi a ter coragem para admitir que tenho medo. Vejo mal de bonde, desejo, penso um monte. Almejo algo de longe, positivista tipo Augusto Conde. De cabeça erguida, tamo nessa comitiva. Vamos, ache a saída, plano, salve a sua vida. Mano, é hora da gente assumir. De coração na missão, obsessão de pelotão, com decisão na questão, posição na ambição, não desistir, desanimar. Para de tentar, não dá, só prosseguir e almejar. Para conquistar e vá pra luta, pra batalha. Que te espera no mundão, o truta ou os canalha. Que te atrasam na função, guerra bruta pra gentalha. Ouvir ordem de patrão, paga multa ou cai na malha. Isso que é vida de cão, vai. Tristeza e solidão, angústia é só decepção. Tenha sempre compaixão ao próximo, estenda a sua mão. Na mesa tem um pão digno de adoração. Agradeça, mano, então, a cada dia uma lição. Povo abatido, abatido, sonho interrompido. O mundo é movido a interesses. Tô convencido, tô coagido por falsos enrustidos. Não é Jurassic Park, mas é o mundo perdido. Aê. Amigo, não vá se entregar. Mas tem que se virar assim, não há tempo pra parar. Porque nada é tão ruim que não possa piorar. Covardia, traição, alegria, compaixão. Cada dia é uma lição. Que guia me dá condição, dá proteção. Pra que da maldição eu fique imune. Com transpiração dá forças pra que eu chegue ao cume. Reúne os verdadeiros, se prepara pra campanha. Vai na manha, faz façanha nesse rio que tem piranha. Da vida a gente apanha, nos torna combatente. Após subir uma montanha, visto várias pela frente. Aê! Tristeza e solidão, angústia é só decepção. Tenha sempre compaixão ao próximo, estenda a sua mão. Eita vida. Na mesa tem um pão digno de adoração. Agradeça, mano, então, a cada dia uma lição. É isso aí, rapaziada do Quinto Elemento. Valeu pela moral, satisfação participar desse projeto. Grande abraço, Ney Soares. Eita vida.